todos, colegas e amigos. Bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Como é habitual, trazemos sempre um tema para a nossa discussão, a opinião e reflexão. Hoje trazemos o tema ligado ao setor habitacional, que será apresentado pelo Sr. Martinho Fortes, que é consultor ligado ao setor imobiliário, que nos irá falar sobre três aspectos fundamentais relacionados ao mercado imobiliário em Angola, que são a escassez, a especulação e o colapso. Devido ao adiantar da hora, vamos poupar tempo e vou passar a palavra ao Sr. Martinho. Muito obrigado por ter vindo e o espaço é seu. Obrigado, eu também. Portanto, vamos começar aqui pela escassez. E eu estava a dizer que o espaço de Angola, portanto, não é nada de novo, não é? Portanto, eu trouxe aqui um livro, não sei se alguém já leu esse livro, Crash, 1929. O que se passou em Angola, passou-se nos Estados Unidos, na altura. Portanto, não é nada de novo, não é nada que um político com alguma instrução não desconhecesse, não é? Portanto, a seguir a guerra, depois do fim da guerra, houve, inclusive eu escrevo aqui no artigo, houve, portanto, a corrida às armas, que é os rambis, quer dizer, os empresários, os agentes económicos queriam a todo custo construir, porque na altura, portanto, uma vivenda, para vocês terem ideia, uma vivenda no Alvalade custava volta de 10 milhões de dólares. Um apartamento da Maianga, não sei o quê, 500 mil dólares. Aquilo era uma loucura autêntica. Lembro-me quando aquele cantor americano ou inglês, não estou em erro, que não sei o que, Madoff, Jedoff. É o Madoff. Bobby, ele teve cá e disse que Angola era um país gerido por criminosos e que os preços das casas em Angola não se compadecia nem com em Londres, né? Aquilo era coisa do mundo. Claramente, o que se passou com o mercado? O negócio estava à vista, as pessoas construíam, no dia seguinte vendiam a casa. Né? Havia empresas petrolíferas que tinham poder de compra, até porque havia petróleo na altura, Angola estava num boom económico. Havia toda essa possibilidade de compra. Claramente que apareceram também os bancos a financiar esse tipo de negócios. Nós vivemos em Angola, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Os bancos, por um lado, vendiam o dinheiro caro. O empresário, o agente económico, comprava o dinheiro caro, com taxas de juros altíssimas, na perspectiva do ganho, não é? Faziam a construção, metiam no mercado e, claramente, nos primeiros tempos, iam vendendo, iam ganhando dinheiro. Aquilo começou-se a proliferar. Outros agentes no mercado, entretanto, começaram a surgir e faziam exatamente um negócio que permitia lucros consideráveis. É básico que depois da abundância depois da escassez vem abundância, porque outros agentes iam surgindo, outros, inclusive estrangeiros, não é? Vinham com poder económico, compravam um terreno, construíam e automaticamente vendiam a casa. Claramente que o mercado não suportou. Depois, com a construção de outras urbanizações, para falar, por exemplo, do caso de Quilamba, o mercado ressentiu que, de facto, havia uma considerável abundância, mas com preços altíssimos. Porquê? Porque o crédito imobiliário, o crédito habitacional, era altíssimo, que não se compadece hoje em dia com o real valor das casas. Reparem que as pessoas, os agentes económicos foram pedir dinheiro, lembro-me que com taxas de juros até 21%. O banco vendia o dinheiro com taxa de juros 21%. E as pessoas não tinham mais medidas, recebiam o dinheiro para ir construir na expectativa de que poderiam, entretanto, vender a casa caríssima. Quando o mercado ressentiu, quando o mercado, portanto, houve abundância das casas, claramente os agentes económicos ficaram com as casas na mão. O que é que acontece nessa altura? Pessoas que têm as casas com preços altos, porquê? Porque o custo de construção, o crédito imobiliário, o preço do terreno é caríssimo. Foi caríssimo na altura da compra. Hoje em dia as casas estão fechadas. Os bancos não querem as casas porque emprestaram dinheiro. O agente económico não consegue vender porque a casa é cara. Portanto, é basicamente o que eu queria retratar aqui no meu artigo. Portanto, se os senhores tiverem algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma contrariedade, estou... O senhor falou sobre 200 casas não ocupadas. Tem uma maneira de realmente verificar o número dos casos não ocupados? Portanto, claramente que isto foi um estudo empírico, não é? Mas se reparar, eu perspectivei mais ou menos nas províncias. E eu, portanto, o número é para baixo. Se nós pararmos em Luanda, mesmo em Luanda, os prédios construídos que não vivem ninguém é um número considerável. Até porque, com essa crise, o que aconteceu? Quem basicamente ocupava esses prédios caríssimos era o estrangeiro. Comprantes estavam ligados com o petróleo, estavam ligados com o ganho que a Angola permitia. Repara que eu lembro-me que qualquer indivíduo comprava um contentor de sumô, chegava em Angola, vendia, o mesmo dinheiro trocava em dólar e no dia seguinte ia-se embora. Claramente que lhe possibilitava pagar uma renda de 500, 600, 700, 800, 1000, estou a falar, portanto, preço do arrendamento por baixo. Porque nós angolanos, e toda a gente sabe que um apartamento aqui nunca ficava a menos de 2 mil dólares. Caríssimo. Porque o mercado possibilitava também este tipo de ganho. Não é? Claramente que a economia, os políticos dizem que não, mas eu acredito que há uma certa retração económica. Não é? E acredito que haja já uma estagnação. Portanto, hoje em dia, não se ganha dinheiro, praticamente perde-se. Na sua estimativa, porque o senhor está a falar em termos do investimento feito pelo sector privado, empresários com financiamento bancário, principalmente neste sector. Quando os casas do centralidade entrou no mercado. Isto influenciou, numa maneira ou outra, aquela camada do mercado, mercado onde o sector privado investiu? Claramente que sim, até porque mais pessoas, portanto, foram para as centralidades, deixando casas de vendas, casas que estão localizadas nas zonas ditas seguras ou até asfaltadas, que, portanto, aquele público que tem poder de pagar uma renda um tanto quanto mais alta, conseguiu ter mais casas para arrendar. O que aconteceu? Fez com que baixasse um bocadinho o preço caísse. Portanto, a escassez diminuiu. E eu disse aqui que houve maior abundância de casas. Hoje em dia, se a gente quiser alugar uma vivenda, gente se vira no telefone e faz um favor. E até há muitas por arrendar. É basicamente isso. Agora, claramente que isto aqui também houve uma enorme falha do governo, porque o governo só agora conseguiu, por exemplo, implementar a lei do imposto predial urbano. Já vem tarde. E outras leis terão que ser implementadas. Por exemplo, a taxa de urbanização e outros impostos de sede de tributação fiscal que não existem, infelizmente. E porquê? Porque também o governo andou distraído com o ganho. Quer dizer, enquanto houve dinheiro, todos esqueceram-se do trabalho de casa que deviam fazer. Portanto, é basicamente isso. O senhor acha que o fato de não ter... O imposto predial foi agora, né? Você tem mais detalhes? Isso era uma das questões. Se você teria mais detalhes sobre essa lei? E a segunda é, acha que o fato de não existir isso influencia também em ter esses móveis vazios? Porque é uma certa resiliência em baixar os preços, né? Por mais que tenha havido uma acomodação, vários apartamentos ainda são vendidos muito altos e vários apartamentos estão aí para arrendar por valores muito altos também, né? É como se o dono nos importasse se aquilo ali está fechado ou não. Ele quer aquele valor e se tiver. O fato de não ter impostos, o fato de não haver custos em ter um imóvel fechado, né? Isso também tem influenciado nesse processo ou você acha que é só a questão da oferta mesmo? Muito. Se reparar no Quilamba, essa entrada do Quilamba, a maioria das lojas estão fechadas. Como é que isso é possível? Se há uma procura enorme. E quando a procura quer saber do preço, o preço é alto ainda. Porquê? Porque o proprietário não paga nenhum imposto, não paga, inclusive, a prestação da compra da própria loja, estagnando a própria dinâmica do mercado. Portanto, quem não paga, aliás, ele não cobra o arrendamento porque também não paga. O mercado fica do género, quando a gente, a linha fica cruzada entre si, não é? Não há uma dinâmica. E não se perspectiva dinâmica nenhuma, até porque, pelo aquilo que a gente sabe, do governo e a própria política do governo, repara que o governo atacou primeiro, por necessidade de dinheiro, os combustíveis, que era rápido, não é? O dinheiro precisa de dinheiro, o governo precisa de dinheiro rápido, toda a gente tem que pagar o combustível, é ali onde a gente ataca. E despreocupou-se com a dinâmica do arrendamento, que é um fator essencial na economia, principalmente na diversificação. Repara, eu sou um agente económico que quero, por exemplo, montar um negócio de frutas, ou até de carnes. Quero comprar carne no banco para meter aqui. Eu não tenho uma loja. O que acontece? Claramente que eu vou para, como se diz, mercado informal. Não gosto muito desta palavra, venda informal. E eu costumo perguntar, o que é venda informal? Venda informal é quando você não paga imposto. E não paga imposto porquê? Porque você não cobra. E você não cobra porquê? Porque você não tem uma estrutura organizativa para me fazer pagar. Portanto, o mercado é mercado. Agora, claramente que eu vender numa loja e eu vender, por exemplo, num mercado, numa praça, não tem aqueles critérios de higiene, de conservação. Mas para pagar imposto, eu não sou um mercado informal, portanto, eu não estou no mercado informal, estou no mercado. Claramente que a falta da implementação da lei origina a estagnação, tira a dinâmica do mercado, do arrendamento e até da venda. Posso voltar para esta questão do Tomás? O imposto predial está pago na base do rendimento de uma imobiliária ou o facto que se você tem uma se você é o proprietário de uma imóvel, mesmo se não está ocupado, tem de pagar o imposto predial? Ou sobre o rendimento daquela, daquela imóvel? Como está estruturado o imposto predial? Eu não sou economista, nem domino isso. Ok. Mas eu tenho a minha opinião. Qual é a minha opinião? Para já, eu acho, na minha opinião, a lei é anticonstitucional. Né? Até porque, repara, suponhamos que alguém viva, por exemplo, no casebre, lá, num charco d'água. Não tem saneamento, não tem luz. Claro. Não tem água. Não tem direito de propriedade daquela. Não tem direito de propriedade. Yeah, isso é fundamental, né? Fundamental. Portanto, eu não vou pagar, quer dizer, obrigatoriamente, de um imposto que não tenho. Quer dizer, eu não, o Estado não me dá nenhum direito. O Estado não me. Portanto, não fornece nenhum serviço. Não fornece nenhum serviço. Eu vou pagar o quê? É como se. Turista em Angola, nós não temos, e acredito que haja juristas com alguma capacidade, mas temos organizações que confrontam, principalmente o governo, com isso. Até porque isto é para levar para o Tribunal Constitucional para dizer: meus amigos, isso é constitucional ou não? Isso é que se devia fazer. Quer dizer, agora, repare. Quem vive no Alvalade, quem vive no Miramar, quem tem condomínios, isso sim, tem que pagar. A lei não pode ser uma lei sem acautelar outros pressupostos que entretanto existem. Bom, não, sobre isso eu acompanhei um debate na Rádio Nacional. Em que participaram algumas pessoas que estiveram ligadas à elaboração dessa lei. Portanto, a lei ela responde às duas coisas, o imposto sobre ocupação e sobre rendimento. É primariamente sobre ocupação, mas quando o imóvel gera algum rendimento, aplica-se o imposto sobre rendimento, não sobre ocupação. Ok, então, qualquer maneira tem de pagar? Tem que pagar. E depois isso é agravado em função da localização geográfica do imóvel. Se estiver em Luanda, em Benguela ou na Huila, há uma taxa que agrava o imposto. Se estiver em outras regiões do país, também a lei especifica que tanto é menos, há uma taxa também, mas é menos em relação a essas regiões do país. Eu acho que está muito interessante, mas... acompanhei esses detalhes nesse debate. Porque na Rádio Nacional Geral, acho que é coisa. Na minha leitura também de lei, dizem que há uma obrigação de pagar, mas a pagamento não dá realmente nenhuma proteção. Hein? Não é, tem de pagar mesmo se não, tem direito. Não tem direito de. A pagamento não vai ajudar a provar a sua ocupação ou o seu direito de posse, não é? Sim, não sei se isto acho que foi claro. E tal como coloca o senhor Ana, é exatamente assim. Independentemente se tens um direito de superfície ou não, mas se és responsável pela ocupação do espaço, tens de pagar. Eles consideram, tanto a lei considera que a questão de atribuição do direito de superfície é uma situação conjuntural do país que vai se resolver gradualmente ao longo do tempo, ao mesmo tempo que o nível de organização e tanto o sistema de registro de automóvel for acontecendo, mas o governo entende que nessa fase já se pode aplicar portanto Uma pergunta, já que você está um pouco por dentro da lei. Luanda é visto como área única? Ou há um zoom em Luanda e, por exemplo, Palatona, Baixa é um valor, Palanca é outro, Viana é outro, não. Ou Luanda é Luanda. Porque você se referiu a isso, né? Luanda é o Banco Benguela, mas assim. Não, o debate não se parou, né? Luanda apenas, como... é província, não se parou. eventualmente pode haver alguma diferença, mas o debate não trouxe isso, não trouxe esses detalhes. Falou do província. Os munícipes do Colibengo agora devem estar super preocupados, né? Viraram o ano. Não, mas falamos do pagamento. Era uma Kisama também. Né? Ela já tinha um espaço acima de 5 milhões de quando, né? Agora, eu tinha uma avaliação abaixo desse valor. Ah, entendi. Tem a isenção. Isso é verdade, o que você mandou. Mas qual é a maneira de avaliar o valor do espaço, o valor do imóvel? Hein? Porque não há. Na altura, não sei se eu vou chamar de uma certa participação, mas quando apareceu o senhor lá do. Como é que chama aquele órgão? AGT. Ele, inclusive, deu uma moratória dizendo que até 31 de janeiro todo mundo tinha que pagar. E parece que houve uma certa precipitação, houve uma reação muito, muito grande à volta disso tudo. Depois veio a Terreiro dizer que já não seria 31 de janeiro, podia ser arrastado até março. Né? Ah, okay. Porque houve, provavelmente, tiveram que avaliar um pouco. Então a ideia é que quem tem um espaço deveria ir à repartição fiscal do seu município. Dizer que tem um espaço assim, assim, assim. E em função disso, eles iam avaliar se pode estar naquele nível de 5 milhões ou está abaixo do nível de 5 milhões. E em função disso, as pessoas iriam ou não pagar. Foi aquilo que veio a trazer em relação a esse aspecto. Yeah. Eu conto agora desse detalhe também no debate. Então, não é tanto se o Jardim Urbano ou não, e a partir do momento que é valorizado acima dos 50 milhões. Mas as administrações? Já parto. As administrações têm staff, têm profissionais para fazer estas avaliações? Eu acho que isso vai ser construído agora, né? Mas a ideia é que. Isso começa a funcionar do ponto de vista. O Kleber parece que pode esclarecer você. A lei do IPU, ela sempre existiu. O que acontecia é que boa parte dos proprietários não recolhia porque o imposto era muito alto. A partir de 2011, o cálculo da lei é da seguinte forma: o Estado entende que 40%, no caso de arrendamento, 40% do que você recebe do seu arrendamento, você usa para manutenção do seu imóvel. Sobre 60% do que você recebe, incide um imposto de 25%, que culmina em 15% ao final do que você recebe de arrendamento. Então, esses 15%, todos os inquilinos, seja empresa ou seja particular, precisam recolher até 30 dias depois, precisam reter do pagamento ao proprietário e até 30 dias depois recolher ao Estado. Se saber a avaliação dos imóveis, foi feito um mapa de avaliação de todas as cidades de Angola. Então, Luanda tem um mapa e as outras cidades. Agora vai haver um apuramento, com o passar do tempo, da avaliação dos imóveis, porque existe uma discrepância em muitos casos. Esse ano foi prorrogado porque, como a cultura de pagar imposto, todo mundo precisa pagar imposto. País onde as pessoas não pagam imposto não tem investimento público, não tem jeito. Ao contrário do que se imagina, esse imposto ele já vem sendo cobrado desde 2011, quando foi a aprovação da nova lei. Ocorre que em 2012 o Estado inteligentemente deu uma anistia para todos que tinham qualquer tipo de imposto em atraso, e disse assim: pronto, a gente não vai olhar mais para trás. De 2013 em diante, fica mais fácil os fiscais fiscalizarem. Todo mundo percebeu que aí tinha janela de vidro. Então começaram a pagar os seus impostos e é uma cultura que vem. Esse ano, como a enchente nos bairros dos é muito grande, então por conta disso eles prorrogaram o prazo. A questão da gasolina, que o governo mexeu na gasolina, foi uma recomendação do FMI, porque a gasolina ela estava na rubrica social. Mas social é educação, é saúde, né? São outras coisas que não a gasolina. Então, o FMI entendeu que deveria recomendar isso para o Estado angolano, o Estado angolano entendeu que deveria acatar. Então, desde se eu não estou em erro, do ano passado, eles vêm fazendo uma correção na gasolina para pelo menos empatar, para pelo menos chegar-se aí a Bom Porto com relação a esse subsídio que é dado para a gasolina. Então, com relação ao imposto, era essa explicação. Existe um mapa, então, de avaliação de cada região das cidades de Angola. Temos qualquer ideia do número de pessoas que realmente pagam os impostos? Não, mas eu posso garantir que só vai aumentar. A receita tributária vem aumentando de uma forma exponencial. Claro. Nós vamos ter, inclusive, uma reunião com a AGT e pretendemos perguntar sobre isso, mas nós que temos imobiliária notamos a preocupação dos nossos proprietários em cada vez mais deixar as coisas em ordem. Porque todo mundo está preocupado na proteção dos seus direitos. E acho que assumiram que o pagamento da taxa vai reforçar a sua posse de ocupação. Né? Veja bem, dificilmente nos países pagamento de imposto é reconhecimento de propriedade. Porque o Estado, por sua vez, entende o seguinte: se você ocupa uma coisa minha, que é a minha terra, você tem que pagar por isso, seja você quem for. Então, normalmente, o Estado não se mete no Brasil assim, é que assim. Agora, é claro, um juiz, quando vai fazer uma avaliação de um pedido de usucapião ou de uma discussão em tribunal por causa de uma propriedade, é claro que isso vai ter peso. Se uma das partes está lá a pagar imposto e tudo mais, é claro que no discernimento dele no final para dar uma sentença, isso também será levado em consideração. Mas na lei, a lei nunca reconhece, nem aqui, nem no Brasil, não sei como é Portugal, que pagamento de imposto é comprovativo de propriedade. Com relação a isenção de imposto, é exatamente o que o jovem ali falou. Até 5 milhões de kwanza, e essa tabela deverá ser corrigida, os imóveis não pagam IPU e não pagam emolumentos para registro de escritura. Então, se for registrar a escritura, também não precisa pagar o registro. Paga a escritura, mas não paga o registro. Além disso, eu quero acrescentar aqui algo. Por exemplo, a zona do Zango está isenta de pagamento de imposto. O que é que está acontecendo? Os ricos têm dinheiro, estão a comprar casa no Zango, partem e constroem o prédio. E esses ricos vão fazer o que com essas terras? Não pagam imposto aqui na zona. Vão arrendá-las? Arrendam. Tudo bem. A empresa que arrendar aquela casa, para poder declarar a despesa do arrendamento na sua contabilidade, tem que comprovar que fez a retenção do imposto. Senão, não pode comprovar que a despesa que usou para o arrendamento é como despesa. Não pode usar como despesa. Só pode usar... A lei foi muito bem feita. Só pode declarar como despesa desde que prove que fez a retenção e o recolhimento do IPU. Mas sabe que isso também pode... O que pode acontecer? Pode acontecer que, portanto, os agentes imobiliários movam-se para aquela zona. Até mesmo... O crescimento da cidade normalmente se dá mesmo assim. Acaba sendo um atrativo para o progresso e para determinada região. Pode ver que a nossa lei de investimento privado é assim. Se você vai investir numa zona que não seja Luanda, por exemplo, você tem mais benefícios. É justamente para promover o desenvolvimento. Uma questão. Esse mapa que você falou tem quem é que está fazendo essa gestão em Luanda? As finanças. As finanças. As finanças. É ligado ao governo provincial ou ligado ao ministério? Ligado ao ministério. Ou seja, o ministério faz não é provincial. Eles não... Provavelmente quem tem esse mapa é a AGT, a Agência Geral Tributária. Tá. Entendi. Ela é embaixo. E ela é quem tem para todas as províncias, né? Não é... Provavelmente porque é o ministério, né? Uhum. Por ser o ministério. Relacionado com a sua análise do... deste processo de aquisição do o investimento em habitação com financiamento bancário. Eu notei também a mesma coisa quando viajamos para Teletona, está a passar muitos quilômetros dos prédios vazios, hein? E a maior parte delas tem uma placa de um banco no muro, ou na janela, porque eu acho que o agente que investiu no início já transferiu a propriedade do prédio para o banco por causa da incapacidade de pagar a sua dívida. Mas eu acho que, voltando para a questão do Tomás no início, eu acho que é bastante interessante que muitas pessoas deixaram estes apartamentos vazios porque não há nenhum incentivo. Ainda todo mundo está a esperar que o preço do petróleo vai voltar e se guardarmos isso, esperamos um pouco, a situação vai melhorar. Mas aqueles prédios foram abandonados na crise anterior, na crise de 2009, e nunca foram ocupados. É bastante interessante que as pessoas que são os donos e os bancos que são donos ainda estão a tentar recuperar aqueles valores, aquelas rendas altas. Eu acho que só como um regime das taxas ou impostos que vai de facto influenciar as pessoas, ajudar a promoção de venda ou redução dos preços. Isso. Porque de facto, o imóvel vazio tem que custar, né? Yeah, tem, como for o custo. Não, yeah, não pode ficar ali vazio, claro. sem custos. Mais importante que isso, a justiça trabalha rápido. Essa é uma proposta nossa também, que haja tribunais específicos para o ramo imobiliário. Já no tributário, que o governo não é bobo nem nada, eles já vão criar varas especiais para execução. Yeah. Porque eu acho que isto parece que pode beneficiar a camada das populações mais pobres. Eventualmente, as rendas vão baixar, o mercado vai funcionar melhor, se há um custo ligado com um prédio um pouquinho abandonado. Por exemplo, nós temos prédios edifícios em que os agentes imobiliários, sem saída, negociaram com o governo. E o governo comprou vários. Por exemplo, aqueles prédios onde estão agora os ministérios no Palatona, o governo comprou, acho que foram 6 torres ou 8. Está o Ministério da Administração do Território. O MAT está a dizer. Depois atrás está não sei o quê. Foi encontrada. Outros edifícios construídos que também o governo comprou, o Ministério da Justiça que comprou, foi, portanto, aqueles prédios que era para. A seguradora. Portanto, não acredito que uma outra instituição tenha capacidade para comprar. E, na sua opinião, acha que essa é a solução mais viável? Não é a solução, mas. Portanto, se calhar tudo tem para que as finanças depois com os impostos ou então aquilo vá para a hasta pública. Eu queria questionar o fato que é o seguinte, me assustou muito esse número de 200 mil imóveis. Quando a gente fala isso, dá a impressão que o Quilamba está vazio e assim por diante. O Quilamba não está vazio. O Quilamba tem 724 edifícios que totalizam 20 mil apartamentos. Para nós termos 200 mil imóveis vazios, nós teríamos que ter 10 quilambas na Angola inteira vazios. O Quilamba tem 3 mil vendas a mais do que os 20 mil apartamentos e as 5 mil casas, que a Imogestinha agora tem que dar conta. Ou seja, tem 3 mil pessoas que pagaram e não receberam. Esta questão é interessante para nós, porque a nossa colega Massomba, aqui atrás, está a tentar fazer esta calculação. A Massomba está a chefe da nossa equipe do SIG, do GIS. E nós fizemos um levantamento de todos os prédios em Luanda. E também estamos a tentar fazer um estimativo da ocupação, do nível da ocupação. Né? E por causa disso, estamos, de facto, bastante interessados. Nós sabemos que na cidade de Luanda temos 1.100.000 e tal imóveis. Hein? Algumas são mesmo casas de chapa, mas outras são... Mas em termos dos casas que podem ser ocupadas, é bastante mais do que 1.000.000. E estamos a tentar classificar os tipos do assentamentos, tipos das casas e a ocupação em cada tipologia. Mas estamos realmente a procurar realmente informação à volta disso, e por causa disso, quando vimos esta estatística, temos interesse de descobrir se podemos cruzar as nossas informações com esta estimativa. Claramente que é uma previsão empírica, mas se reparar, o Estado, quando fez o quilombo, numa primeira fase, o Estado tentou vender as casas num público de extrato social alto. Claro. O Estado não conseguiu, pois foi baixando. Então, praticamente, o Estado ofereceu as casas, porque eu posso afiançar que boa parte que lá vive não paga, nem vai pagar. O dinheiro vem de onde? Acontece o seguinte, o Estado não conseguiu vender aqueles imóveis porque aqueles imóveis precisavam ter propriedade horizontal, que é o quê? É a transformação na escritura do terreno nas várias escrituras das frações. Somente a partir daí o banco consegue fazer a hipoteca. O que aconteceu? As pessoas se interessavam pelo quilombo, iam até o banco e o banco falava: ok, certidão da conservatória predial da fração que você quer comprar. Voltavam na imobiliária Delta ou voltavam na Sonip e não tinha documentação. Na verdade, não tinha documentação nem do terreno onde os prédios estavam implantados. Tudo isso foi feito paulatinamente, que veio terminar agora há pouco tempo. Então, sem financiamento bancário não há mercado imobiliário. Isso, vamos deixar aqui combinado, que isso é no mundo. Ninguém tem dinheiro para ir lá comprar um apartamento tá pronto. As pessoas compram com financiamento bancário. O que que os bancos falaram? Olha, está aí um empreendimento que custou 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Se agora nós vamos financiar, nós vamos colocar lá 10 bilhões de dólares e não vamos receber, porque aí é justamente como você falou, as pessoas não iriam pagar e não teria como executar a dívida. Nesse momento, pode verificar que boa parte das pessoas que lá estão não tem contrato. Eles deram um sinal e entraram. O que o Estado vai fazer agora é aprovar uma lei em que, se a pessoa não pagar até um determinado prazo, ele deverá sofrer um despejo. Eles chamam aqui de despejo administrativo, porque é a única maneira de recuperar o dinheiro daquele empreendimento e fazer outros empreendimentos iguais àquele. Entretanto, aquilo que foi renda resolúvel, que foi a maior parte, eles não vão conseguir repor aquelas unidades, porque a renda resolúvel, a pessoa paga uma renda por ano, quer dizer, ele fica sem capital de giro para poder repor aqueles prédios em outro sítio. E renda resolúvel só quem faz é o Estado. Não fez para o público certo. Aquele não era o público certo para receber renda resolúvel. Mas então por que fez? Porque ficou um problema político. Os prédios estavam vazios, precisavam ser ocupados. Notícias aí ao redor do mundo que Angola, um país pobre, tinha cidades fantasmas. Então eles entenderam que tinha que encher aquilo. Foi numa visita do presidente que ele foi lá e falou: vocês deem uma solução, mas aquilo precisa sentido. E eu participei de uma reunião onde eu disse a eles: olha, não comece a vender antes de aprovar essa lei, porque se vocês não aprovarem essa lei, quem lá estiver não vai pagar. Agora, Imogestim começa todo um processo de cobrança das prestações e tudo mais, e posteriormente eles vão assinar contratos onde vai estar contido lá as penalidades para quem deixar de pagar. Mas levar de borla não vai levar, não. Mas, o Kleber, a sua lei da hipoteca ainda não está publicada? A lei da alienação financeira não foi aprovada e provavelmente não será. Porque politicamente não é interessante para o Estado. Mas o que eu quero salientar é o seguinte: quem sabe que há outras urbanizações construídas pelo governo, pelo Estado, tem mais províncias. Isso passa exatamente igual. Por exemplo, a da Lunda, a de Benguela, outras que me escapam. Mas há um fenómeno interessante que está acontecendo agora no Quilamba. Não sei se vocês sabem. O que está se passando? As pessoas já estão a vender as casas. $20 mil, na altura. 2 milhões, 3 mil por ano. Ela, a família, não tem emprego. Está desempregada. Sabe que Quilamba, portanto, não há uma possibilidade de, por exemplo, o nosso hábito cultural de meter um bolo na rua, de não sei o que para vender. Ele dispensa a casa ou vende a casa, sei lá o termo. Vende a chave e volta outra vez para o bairro. Daí eu inferir que é quase ilusório a gente pensar que aquela gente que lá está vai pagar as casas. O senhor falou muito bem do problema político, claramente que. Eu não acredito que o MPLA exija ao povo para pagar aquelas casas ao ponto de tirar as pessoas das casas. Eu não acredito. Já está no Facebook. Eu não acredito. Não sei para a sua família. Não, já aconteceu, né? Não. Mas depois o que é que aconteceu? Depois o que aconteceu? Quer dizer, não vêem. Pararam. Sim. E depois a outra situação mais gravosa. Nós estamos falando disso e sabemos. Nós estamos exatamente nesse país. Não é? O lado da corrupção, da falsificação. Vocês têm a ideia que. Não consigo especificar aqui, por exemplo, tanto o número, mas boa parte dos créditos habitação, as garantias foram falsificadas. Os bancos não conseguem recuperar as garantias porque umas foram falsificadas, outras, por exemplo, você tem um prédio, não é? Pede dinheiro no BPC, 10 milhões. Vai no outro banco, 10 milhões. Vai no outro, 10 milhões. Depois, o BPC quer o prédio da garantia porque você não paga o crédito. O BCI também pede, o BFA também pede. Isto não é coisa do outro mundo, a gente sabe o que é que se passa aqui. Você sabe que uma coisa interessante, eu noto esse fenômeno das casas vazias, não sei se você percebe, você caminha muito pela Baixa ali, a Baixa de Luanda. A Baixa de Luanda eu acho que é um lugar que, como a gente está até trabalhando lá, é bem interessante como o caso, porque a Baixa, ela... É, por exemplo, aquela torre ambiente, né? Uma boa parte dela ainda não está ocupada, é uma torre há muito tempo. Aquelas duas, eu nem sei se elas de fato estão terminadas por dentro, aquelas duas que sobem no eixo viário, mas você vê elas completamente apagadas também durante a noite. Aquele então talvez foi vendido com uma entidade só inteira. Ah, e ela não. E essa entidade. Ainda não colocou em comercialização. É. O que parece assim é que esse fenômeno das casas vazias é muito ligado também ao. Ao nível financeiro dos proprietários, né? Então é mais a alta renda que você observa. Ajudá-lo. Essa... O governo da província, aquela torre do lado, o governo da província, aquela assim, né? Sim. Tem ideia quanto é que custa um T2? Mais ou menos. Quanto? 1 milhão. 700 mil. Quem compra? 700 mil? Dólares. Dólares. Quem compra? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Mas... Já tem apartamento. Não, mas por andar da carruagem com esses apartamentos vazios, vamos depois provavelmente desembocar num debate que eu constatei que havia no Brasil em 2006, quando fomos naquela conferência internacional sobre a orientação participativa em Porto Alegre. Havia um debate sobre o uso social da habitação. Portanto, havia no Brasil também uma porrada de casas e apartamentos desocupados. E os brasileiros achavam que a habitação tinha que desenvolver a sua função social. Portanto, foi construído o apartamento, a casa, para se ocupar, para a gente morar nela. Então, havia muitas casas desocupadas. Então, havia um debate sobre criar uma lei. Já existe a lei, é o Estatuto da Cidade. Ah, ok, ainda bem que já existe. Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, quando sai, eu estou agora depois do Família Nacional, quando sai, antes das bombas do Família, do nosso estaleiro, do lado esquerdo tem um quarteirão de apartamentos que, bom, já está acabado desde que se começou a vender o plano. Está ali o preço de US$ 280 mil por apartamento à venda, desde há 7 anos. E o preço mantém, nunca mudou, apesar dessa situação, e não vive ali ninguém. Então vamos chegar a um ponto em que vamos ter 10, 15 anos. Para alguns casos desse tipo de apartamento, da residência, ninguém vai morar ali. Isso também vai gerar, de fato, esse debate aqui. Não sei o que vocês acham. Ali o senhor, que tem essas duas experiências, tanto a do Brasil e a nossa agora, tem alguma coisa a dizer? Será que nós somos capazes de chegar também a essa situação? Mas agora tem três públicos. Tem o público da alta gama, que é esse T2, do Torres do Carmo, que foi citado. Tem o público do Talatona e tem o público baixa renda, que diríamos casa de US$ 150 mil, US$ 100 mil para baixo. Hoje, que a Angola depende ainda de muita importação. O que nós vemos que falta aqui é uma ferramenta para cobrança do condomínio, uma ferramenta rápida para cobrança do condomínio. As pessoas que têm muito dinheiro aqui em Angola, ainda hoje, quando o imóvel está vago, eles não pagam o condomínio. E isso é muito ruim. Não existe nenhum meio de você apertá-lo, digamos assim. Então ele espera entrar lá o inquilino, ele pede ao inquilino 6 meses adiantados, aí ele paga o que tiver que pagar do condomínio atrasado. Angola não tem uma central de risco expandido. O que é uma central de risco expandido? É você poder negativar o nome daquele proprietário de apartamento, de forma que quando ele for no banco pedir um crédito, ou quando ele for no banco pedir um talão de cheque, o banco fala, olha, não dá porque o seu nome está negativado. Consta aqui que o senhor tem uma dívida. Vá na central e veja lá quem que negativou o vosso nome. E ele vai na central e tem lá, condomínio tal, colocou o nome dele com dívida de tanto. Ele vai se mexer para pagar, porque a vida financeira dele precisa andar. Então faltam esses dispositivos. Com relação ao financiamento dado, a 2, 3 financiamentos dados a várias entidades, já há alguns anos, os bancos têm uma central de risco que é comandada pelo Banco Nacional de Angola. Então, qualquer banco para fazer um financiamento de uma pessoa, faz a consulta no Banco Nacional de Angola, se aquela entidade, é claro que é uma empresa, quando vai construir um prédio, já tem lá algum compromisso, já tem lá alguma obrigação. Fatalmente vai aparecer a obrigação em cima do mesmo endereço onde ele está a pedir o segundo financiamento. Então, ele não vai conseguir pedir esse segundo financiamento. Mas o problema que se coloca é isso. Hoje, qual imóvel que você tem vazio? Você tem vazio de alta gama. Existe sim uma lacuna muito grande de escritórios vazios na Baixa. Isso existe. Já deu. E já deu por quê? Não tem inquilino? Tem inquilino. O problema é que os proprietários, como têm muito dinheiro, pedem valores altos. E o imóvel fica fechado. E a gente ouve aquela frase, eu não preciso de arrendar, deixa ele lá fechado. Ou pagam o que eu quero, só que isso o próprio mercado corrige essa distorção, porque vão surgindo outros imóveis. Hoje mesmo eu respondi para um proprietário, eu falei, olha, o senhor não deve ter comprado seu imóvel para obter renda, não faz sentido ele ficar vazio um ano. E o senhor precisa se ajustar aos valores atuais, senão seu imóvel continuará vazio. Então nós temos esses três públicos. No público de baixa renda, tem muita gente para arrendar. Quando eu falo público de baixa renda, por incrível que possa parecer, de 100 mil kwanzas para baixo. Tem muita gente para arrendar. Se esses imóveis fossem construídos, como tem muita gente para comprar imóvel de 150 mil e de 100 mil dólares, mas também não são construídos. E eles não são construídos por quê? Porque depois não tem financiamento para compra, para os adquirentes desse imóvel. E não tem financiamento por quê? Porque o banco não tem uma lei que resolva o incumprimento rapidamente. Então, enquanto essas coisas não surgirem, realmente nós vamos ficar em passos de tartaruga, a coisa vai muito lentamente. Mas tem sim comprador para esses imóveis e tem quem possa arrendar. Ao mesmo tempo, não existe uma política habitacional por parte do governo que atenda a essa lacuna. Por exemplo, fala-se do arrendamento social. Em alguns países, o governo diz assim, olha, se você fizer um imóvel com renda, eu vou dar um exemplo de Angola, com renda até 50 mil kwanzas, se o inquilino não pagar, eu pago 80% daquela renda durante 3 meses. E depois eu tiro o inquilino para você. E tira com 90 dias. O próprio Estado vai pagar a renda. Então, um investidor fala assim, bom, qual vai ser meu prejuízo? Nenhum. Eu vou construir casas que são para quem? São para os estudantes, são para os jovens. E eu vou arrendar essas casas para os jovens. Tem uma coisa que se diz aqui na rádio, é um populismo que tem que acabar, que é o seguinte, ah, mas então como é que o jovem vai ter casa própria? O jovem não pode ter casa própria. O jovem saiu da faculdade, eu já falei isso aqui no meu encontro, o jovem saiu da faculdade com 22, 24 anos, ele tem que investir no próximo curso dele para investir na profissão dele. Ele vai começar a ter dinheiro com 30, 35 anos. E é aí que ele vai dar a entrada no banco e vai fazer o financiamento da sua casa. Mas até lá, ele precisa morar e muitas vezes ele já está casado. Então é o quê? É o arrendamento social, onde o Estado poderia se responsabilizar pelo pagamento, caso ele não pagasse, mas que também rapidamente pudesse o tirar de lá. Porque não existe almoço de graça. O Estado também não pode ficar a bancar uma pessoa que não paga suas obrigações. Então não existe essa política para o arrendamento social. Uma outra razão, eu acho que para algumas destes prédios vazios, é que, ou não são prédios, em casas, eu acho que o Estado está a conservar uma parte deste mercado para distribuir antes das eleições. Eu acho que sem dúvida, eu acho que algumas destas casas que foram construídas, hein, para os fins sociais, hein, eu acho que lentamente vão aparecer no mercado ou vão ser distribuídas, hein, logo no fim deste ano ou no início do ano que vem, para razões políticas também, hein. Eu não sei se isto está certo, mas eu posso imaginar que, porque cada ano antes das eleições, hein, este fenômeno está anotado. Isso não acontece só na Suíça. Mas em todos os países no mundo, claro, não é só em Angola. Portanto, o senhor, como é que chama, perdão? Cleber Correia. O senhor Cleber disse aqui que existem três públicos, não é? Portanto, o público que compra alta gama, a escola, depois já o médio, depois o intermédio. Eu tenho outra opinião. Eu acho que o público alto só existe um. Eu o que constrói, eu o que vendo e eu que compro. Até porque, repara, nós estamos aqui, nós temos exemplo a Escom. Temos exemplo daquele outro prédio, não é? Portanto, aqui outro grave problema em Angola, que não acredito que haja uma legislação que vá regular isso. Não acredito. Há indivíduos com 100 casas do governo. Tem 30 no Zango, tem 10 Nova Vida. na Nova Vida, tem não sei quantas, não sei onde, tem na província, tem não sei o quê, de imposto paga zero. E ele é membro do governo. Mas depois também tem na escola, tem não sei onde. E depois ele também constrói. E depois também ele faz negócios. Está a ver? Portanto, não consigo ter aqui uma separação deste público. Eu acho que é o mesmo, o público de gama alta é o mesmo, é que está no Alvalade, é que está no Miramar, é que está no Talatona, no Nova Vida. Mas esse não é um grande público, né? Mas o grande público também não tem dinheiro. Pois é, aí que a gente defende que tem que haver financiamento para os que não têm dinheiro. E para haver esse financiamento tem que haver uma proteção aos bancos por conta do incumprimento, porque a justiça aqui é muito lenta, demora 3 anos para resolver um incumprimento. Depois disso aqui uma coisa que hoje em dia já há um sistema de controle, né? Eu creio. Central de risco. Central de risco. Mas que isso aqui de um pormenor. É que só tem crédito quem consegue perspectivar o ganho de quem autoriza o crédito, porque senão também não tem. Aquela é problema do banco. Pois, mas o banco, bem, mas não, mas, para... mas atenção, os bancos, se quer a verdade, os bancos estão todos falidos. Porque o incumprimento é altíssimo. Mas aí ele não dá crédito. Diga? Aí ele não dá crédito. Se ele está falido, não dá crédito. Não, porque, claramente, porque repara que o próprio funcionário do banco não defende o banco, defende mais o interesse dele. Portanto, o grande problema é esse. Ele facilita o crédito quando ele tem perspectiva que também vai se beneficiar do crédito que lhe atribuir. E eu não vou dizer mais, não vou entrar em detalhes, mas eu sou um estudioso desses fenómenos. E consigo saber, por exemplo, BAE, por exemplo, BAE. Tenho alguém, até posso dizer, uma pessoa amiga minha, que é gestor de risco. Ele disse aquilo, mais de 300 empresas, ele controla 300 empresas que não pagam. E atenção, não são empresas de quem vive no Rangel, ou quem vive no. Portanto, não vamos criar aqui falsas ilusões, porque isso não é. Isso não é como a gente, se calhar, gostaria que fosse, não. Isso é totalmente ao contrário. Ok. Mais alguma intervenção? Não, estou a achar essa... Vamos ter mais duas intervenções depois, bastante bem começar. De facto, acho que há algum tempo, portanto, já há muitos anos, 10, 15, 20 anos, que o nosso país vive duas realidades. Essas duas realidades podem ser vistas na perspectiva da forma como vêm as pessoas que estão no poder, que estão a governar a vida no país, e têm outra perspectiva de como cidadão vê o país cada dia. Cidadão que está ali, vive os problemas, e ele fala com base no que vem. Eu acho que esse debate transmitiu um pouco isso. E mesmo no dia a dia, em Angola, é possível ver pessoas que vivem e fazem a vida maioritariamente no centro urbano, ter uma visão sobre a realidade do país e das coisas. E aquela que vive na periferia também trazer uma outra realidade. Mas quando se fala da mesma coisa, estamos a falar de coisas tipo sociais, políticas, econômicas, da vida do país. O cidadão que faz a vida na periferia, ele vai trazer uma outra realidade. Quem está no centro urbano também tem outra forma de ver as coisas. E esse debate aqui traz um pouco essa diferença. Era só o que eu queria. Então, trazer uma questão. Primeiro, é bem rapidinho. Você estava curioso sobre a questão da função social da propriedade no Brasil e tal. E a grande questão lá no Brasil, o Estatuto da Cidade, ele tem alguns instrumentos que exatamente tenta taxar o imóvel vazio, né? Um deles é o IPTU progressivo, que é se você não cumpre a função social, esse PTU ele vai crescendo com o tempo. E aí você tem três outros instrumentos, que é, primeiro, o loteamento compulsório, a construção compulsória e a utilização compulsória, que é, você sabe que aquilo é um vazio urbano e você primeiro obriga o cara a lotear, caso aquilo seja uma gleba não loteada. Certo. Depois você obriga ele a construir e depois você obriga a ocupar. Então tem três coisas e isso está relacionado ao aumento de PTU. Então, porque na verdade o fato é esse mesmo, essas três coisas que eu sei, especulação e colapso, o imóvel imobiliário, a oferta dele é um pouco inelástica, né? Quando começa o processo especulativo, o Brasil, a gente viu isso. Quando jogaram o financiamento no mercado, os agentes, eles, por mais que os manuais econômicos digam que os agentes são racionais, eles não são. Eles viram aquele financiamento e construíram. E quando 5 anos depois fica pronto, fica muito mais, porque aí as pessoas começam a construir no meio ali e de repente tem mais do que, porque a oferta é inelástica. Você não resolve o problema no outro dia, mas o dinheiro já está na mão. E as pessoas já têm dinheiro na mão para colocar e vão comprando, e as coisas vão ficando prontas, e as pessoas vão comprando, e de repente começa a ter imóvel vazio. Quem perde é quem entrou no final da cadeia, né? Então... Nem sempre também. Sabe por quê? Porque eu fiz um prédio, né? E aí tive um lucro bom. Eu saio daquele segmento e vou, se calhar, por um segmento maior ou melhor, do luxo, porque a tendência é sempre depois ir para o luxo. E o luxo é que é mesmo muito, muito restritivo, porque há um público mais curto de compra. E o que acontece? Rapidamente acontece o colapso, porque o dinheiro também, o dinheiro depois também não, o dinheiro consigo, não estica, não é? É um negócio, e depois tem mais. Por exemplo, o que se passou em Angola, não é? E o que se passa é que os agentes também são poucos criativos, muito poucos. Uma limitação enorme. Repara que houve um despique de quem constrói casa maior. A gente vê pelo Talaton, naquela zona toda, as vivendas, grandalhonas, não sei quantos. Mas ele esquece que ninguém vive da casa grande só. Depois aquilo é preciso, tem manutenção, tem não sei quantos, essa coisa toda. Por exemplo, eu tenho a experiência de Portugal, que o português, um tanto quanto mais hábil, o que é que ele fez? Embaixo, por exemplo, uma zona comercial, e ele, a casa para ele em cima. Aqui nem isso fizeram, unicamente casa. Torna a venda muito mais difícil. Ok, Nelson. Eu estou achando muito interessante aqui, porque faz uma descrição muito interessante, até porque é estudioso e tem essa possibilidade. Mas vejo também que se inicia do livro de 1929. E penso que isso é uma abordagem meramente econômica. Certo, mas não sou economista. Ok. E está a manifestar a sessão de que o direito aqui tem uma força ainda insuficiente para atender o nosso desafio. Acredita que a resposta vai ser económica? O mercado vai se regular na perspectiva do vencer fazer, vai acontecendo, vamos ter conflitos sociais como o Brasil, as pessoas vão começar a ocupar o espaço, isso vai forçar que nos organizamos. Qual é o. Não acredito em nada. Não acredito em nada. Não consigo prever, não consigo, até porque. Mas em 1929 nós damos subsídio. Começamos a falar dos Estados Unidos, isso é África. Onde os inteligentes todos rumaram para lá, né? Aqui não. Aqui é o contrário, a gente está corrida quem sabe. É o contrário, digamos assim. Ok, há mais alguma intervenção? Se não temos mais nenhuma intervenção, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Martinho, por ter aceito o nosso convite. Tenham todos um bom final de semana. Obrigado.